luz do sol. Mas tenho que ter fé em ti, montanhas bem à frente, há pedras do caminho e o mar logo ali. O que vou fazer? Eu preciso encontrar de uma vez a saída, pois perdido e parado aqui, não vou ficar, vou caminhar, pois eu sei que Deus é. Preciso.